viúva pobre. A viúva muito simples entra na sinagoga e ao final ela pega duas moedas de cobre e com muito esforço, tirando do seu necessário, vai até o gasofilácio e coloca com muito esforço e com muito amor. Jesus diz aos apóstolos: vede aquela mulher, ela deu mais do que todos os outros que estavam aqui, porque ela lhe deu do que lhe faltava. Se o dízimo fosse errado, meus amigos, Jesus teria dito: a senhora, por favor, a senhora não precisa contribuir, porque a senhora não está podendo. Mas ele sabia da importância espiritual daquele gesto, daquela mulher simples, que se sentia útil, que se sentia valorizada em poder ajudar o seu templo, a sua religião, que lhe trazia consolo e ajudava muita gente. Então ele elogiou a doação voluntária daquelas pessoas. O dízimo não é errado. O que era errado no passado e que talvez tenha ficado incutido em nossa mente foram as indulgências que a igreja medieval cobrava, dizendo que se você tivesse pecados, e todos tinham, se doasse bens, ouro, dinheiro para a igreja, seriam perdoados. Se você tinha um tio, por exemplo, que se houvera suicidado, e segundo a crença da igreja naquela época, estaria no inferno, se você pagasse, a igreja o tiraria daquele sofrimento. Ou então, como algumas religiões procedem, indevidamente dizendo: se você der 10 à igreja, Deus lhe dará 20, dizendo que Deus dará em dobro o que doarmos para a igreja. Não é essa a proposta espírita. No Espiritismo não tem dízimo e jamais terá, porque no Espiritismo se pressupõe que a pessoa tem consciência. Quem tem consciência não precisa ser obrigado a ajudar, ajuda voluntariamente. Allan Kardec não instituiu o dízimo no Espiritismo, meus amigos, porque ele viveu numa época muito diferente da nossa. Ele viveu no século XIX, onde o contexto era o contexto do positivismo de Auguste Comte, do racionalismo, da nova deusa que era a ciência, que tudo que era religião era descartado como lixo e os intelectuais, a sociedade, só enaltecia o que fosse científico para os padrões da época. Então Kardec teve todo o cuidado para que o Espiritismo não fosse confundido com mais uma religião, que não é, mas é uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação deles com o mundo corporal. Que o Espiritismo é filosofia, que ele não tem dízimo, não tem rituais, não tem dogmas, não tem verdades incontestáveis, que não tem paramentos, roupas especiais, não tem sacramentos, não tem liturgias, não tem palavras mágicas, não tem amuletos, porque ele não é uma religião propriamente dita, somente a religião no sentido amplo, no sentido daquilo que liga o homem a Deus. É por isso que no Espiritismo não tem dízimo. Mas será que as casas espíritas não precisam da nossa ajuda? Precisam, meus amigos. E infelizmente os trabalhadores, os dirigentes, morrem de vergonha de pedir. Eu perdi a minha vergonha. Em Fortaleza, nós fazíamos campanhas de sócios nas casas espíritas. Montamos uma palestra e um espírito amigo nos deu muita intuição, muitas passagens para nós narrarmos. E quando eu estava iniciando aquele trabalho e estava muito envergonhado, ele me perguntou: meu filho, por que você está com vergonha? Eu disse: Samuel, é porque é tão chato falar de dinheiro na casa espírita. Ele disse: por que você está com vergonha? Você está pedindo para você? Não, não estou pedindo para mim. Você está pedindo para os dirigentes da casa? O Espiritismo remunera os seus dirigentes, os seus trabalhadores? Não. É a única religião que eu conheço, pelo menos, que não remunera os seus dirigentes. Ao contrário, os coitados são tão poucos que se sacrificam, que sustentam do próprio bolso as despesas da casa, sem poder muitas vezes. E ele disse: meu